Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus para os simples de coração. Vamos abrir o primeiro volume do livro que tem também este nome, Apocalipse de Jesus para os simples de coração, páginas 100 e 101. O sexto flagelo é uma passagem muito importante. Depois nós voltaremos a explicar, se for da vontade de Jesus nosso Senhor, o Evangelho Apocalipse, que é dele, para os simples de coração, que são aqueles que estão aptos a entendê-lo com facilidade. Então, muitas tertúlias, discussões, até sobre o aspecto histórico dos textos sagrados, isso é importante, mas não como coisa principal. É importante para provar a realidade dos fatos aqui relatados na Bíblia Sagrada. Mas aquilo reforça o conhecimento intelectual. E o intelecto, somente intelecto, como uma projeção da mente, como os homens entendem, é muito pouco para o prolongamento da vida humana material, que é a vida espiritual. É preciso reformar o coração das criaturas para que elas se tornem melhores. E quando você reforma o coração, você ilumina o cérebro. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tirando a mensagem moral do Apocalipse. A mensagem espiritual do Apocalipse. Quando é que vai acontecer isso ou aquilo? Já dei o segredo para vocês descobrirem. Não diz o Confúcio, mais importante que dar o peixe é ensinar a criatura a pescar? Estamos fazendo isto aqui. Quando demos aquela explicação sobre o dia do Senhor, que é o estado ideal de integração em espaço e tempo de Deus, e aí nos tornamos espaço e tempo divinos, e mais, a própria profecia, você tem que entrar nisso aí. Você tem que meditar sobre isto. A ciência já considerou, está provando, que quando uma pessoa medita, ela influencia 100 à sua volta. Daí é chamado o estado 1%. Isso é coisa cientificamente provada hoje. Mas quando o irmão Zarur começou a divulgar o trabalho científico de Alex Carrel sobre o poder da oração, muita gente brincou. E eu mesmo, escrevendo no prolongamento da pregação de Zarur, que a LBV tem que continuar. A religião de Deus tem que se implantar na terra, não a ferro e fogo, mas convencendo as criaturas da sua realidade divina. Houve até quem escrevesse um artigo logo em seguida contra o Alex Carrel, dizendo que não tinha sido um bom cientista. Mas como não? Se ele ganhou o prêmio Nobel de medicina. Não é que eles não podem admitir a vida espiritual. Mesmo grandes mentes da ciência, da economia, da política, são grandes naquilo, mas são pequenos nas coisas espirituais. São iluminados naquilo. Grandes gênios militares arrasaram civilizações inteiras. Átila foi um grande gênio estratégico. No entanto, se ele tinha aquela luz da estratégia, das guerras, não tinha outras luzes muito mais importantes. Por isso ele era apenas um instrumento de cobrança kármica, um cobrador cruel. E nós precisamos nos livrar dos cobradores cruéis. Porque se eles são cobradores cruéis, é porque nós fizemos uma dívida cruel, criminosa. Deus não nos criou para nos matar, dizia o irmão Zarur. Então, o Apocalipse não é a punição da humanidade. Um Deus discricionário, autoritário, ditador, considerou que vai punir de qualquer maneira uma raça e privilegiar outra, e assim por diante, uma nação, fazer da outra miserável e infeliz. Não! O pensamento é força, dizem os iniciados espirituais, principalmente do Oriente, que o pensamento é o alfaiate do nosso destino. Nós somos aquilo que pensamos. Se pensamos bem, vamos melhorar. Se pensamos mal, vamos para a derrota. Por isso eu digo, derrota só derrota derrotado. É aquele que pensa em derrota constantemente. Então vamos aprender a viver. Vamos conhecer a lei divina. Vamos ver o que acontece com aqueles que infringem as leis naturais, que são as leis de Deus. O Apocalipse não é um livro que prova o desamor de Deus para com as suas criaturas. Já falei várias vezes isso aqui, desmentindo essa balela, essa loucura, essa insídia levantada contra a evolução dos espíritos. Não. Se há desamor, é de nós contra nós mesmos. Porque está claro, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, e nos textos sagrados de todas as outras crenças, é só vocês investigarem, sem patpri, sem ideia preconcebida, que a cada um sempre será dado de acordo com as obras de cada um. O sexto flagelo, vamos lá. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para que Deus entregou a Jesus, e ele logo preocupou-se em passar as criaturas terrenas, usando para isso na carne, João, o evangelista, e no espaço um anjo de grande envergadura. Há intérpretes que consideram que aquele anjo seja João Batista. Já tinha desencarnado, não é? Ele foi decapitado por ordem de Herodes, que ficou tarado pela Salomé, que dançou muito bem, a famosa dança dos sete véus, de Richard Strauss, aquele compositor alemão, descreve de maneira extraordinária. É uma música cheia de sensualidade. Então, você sabe, a Salomé dançou muito bem, Herodes enlouqueceu, prometeu a ela tudo que ela quisesse, até metade do reino. Ela chegou lá como boa filha, foi falar com a mãe perversa, Herodíades. Herodíades disse: que meio reino o quê? Estando com Herodes, nós temos o reino todo, minha filha. Pede a cabeça daquele terrível João Batista, que não me deixa nem dormir. E caí na porta do palácio gritando: Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão? Então, João Batista era um espírito de luz, tanto que Jesus declarou que ele era o maior dos nascidos de ventre de mulher. Então, é bem capaz de ser ele, mesmo esse anjo. E mesmo assim, no mundo espiritual, continuou na sua tarefa de precursor, porque foi um instrumento precursor para a descida do livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade. Bom, eu venho explicando o sexto flagelo. Para que Jesus mandou à Terra o Apocalipse? Cumprindo uma ordem divina. E por quê? Para alertar aos seus seguidores quanto aos perigos de se afastarem do caminho certo. Abram a página, deixa eu ver aqui que essa não está numerada, 41, do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Logo no início: revelação de Jesus Cristo. Olha aí, o Apocalipse é de Jesus, não se esqueçam, não é de João, é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E é importante, porque Jesus recebeu de Deus o Apocalipse, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, um aviso para os servos se precatarem. E como é que nós tomamos cuidado com isso? Vamos seguir o caminho certo, né? Senão vamos quebrar a cara. Se nós quebrarmos a cara, não é por culpa de Deus. Ele mandou o aviso através de Jesus. E que ele, Jesus, enviando-as por intermédio do seu anjo, alguns consideram que seja o espírito João Batista, notificou ao seu servo João, o evangelista, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Agora chegamos onde nós queremos. Versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Vem aí o Armagedom, a grande tribulação. Os flagelos, eles falam bem da consequência dos nossos atos contra a lei divina, porque aqui não há escapatória. Então eu iria com vocês direto ao versículo 15 do capítulo 16, o sexto flagelo, porque o que Deus quer através do Cristo Jesus? Que sejamos bem-aventurados. E o que nós estamos fazendo? Estamos lendo as palavras deste livro, o Apocalipse, ouvindo as palavras deste livro, o Apocalipse, que trata-se da profecia de Deus para a humanidade, e guardando as coisas nele escritas, porque o tempo está próximo. E aqui, no sexto flagelo, é tempo de Armagedon, guerra total e final. E não somente guerra material, guerra no espírito. Daí, ó, o Armagedon já está na Terra, é planetário. Esses assassinatos, esses estupros, no mundo inteiro, as famílias se desfazendo, o amor terminando nos corações. Meu Deus, o que, que se quer mais? Bomba atômica explodindo? Elas estão explodindo dentro das criaturas. Então nós precisamos nos livrar disso. Está lá no versículo 3 do capítulo 1. Então temos que ser bem-aventurados. Ah, mas como, hein? Lendo, ouvindo o que está na profecia deste livro. Porque o que vai acontecer é isto aqui, ó. Acima de tudo, Armagedon, grande tribulação que está no Evangelho, Armagedon está no Apocalipse. E tantas outras coisas terríveis, mais que vão acontecer. Uma coisa maravilhosa vai se dar para aqueles que perseverarem conforme o conselho de Jesus, no versículo 10 do capítulo 2. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Eis que venho, como vem o ladrão. Então temos que estar sempre preparados. Vocês veem por que Jesus não deu a data da sua vinda? Só que o camarada diz assim, bom, Jesus só vem no dia tal, assim, assim, do ano tal. Então deixa eu cair no desbragamento maior. Não acha, Tácito? Não é assim a humanidade. Ah, vai ser só daqui a tanto tempo. Deixa eu ir, mais tarde eu pago isso aí. Mas aí ficam algumas nações subdesenvolvidas que fizeram uma dívida que não puderam pagar e estão eternamente lutando para se livrar da dívida. No campo espiritual, não façam isso, hein? Olha a posição de muitas nações. E não só as nações do terceiro mundo, ou do quarto, ou do décimo. Então isso se aplica aos poderosos e aos considerados fraquinhos. Ninguém escapa da lei de Deus. E o juntou num lugar que hebraico se chama Armagedon. Não é só a guerra total e final. Chega um momento que aqueles que foram os causadores da desgraça nas outras nações são juntados num lugar que hebraico se chama Armagedon. Ninguém escapa da lei divina. Entenderam? Houve o Armagedon do Império Romano. Vocês pensam, houve o Império Romano. Aliás, esse sexto flagelo é extraordinário para o entendimento do fim do Império Romano. Acho que nós vamos passar vários dias no sexto flagelo. Vocês estão com pressa ou querem saber tudo o que se pode explicar nessa altura sobre o sexto flagelo? Ah. Aqueles reis fraquinhos que no final surgiram quando o Império Romano começou a se desfazer, porque todo mundo que invade é invadido. Dizia Zaru, ninguém paga sem dever. É uma lei da compensação divina. Não adianta querer ser muito vivo nesse mundo. Todos aqueles que pensam que são muito vivos são os mortos. Vão conhecer a miséria durante muitas reencarnações, que aliás é uma lei muito mais fraterna que o inferno eterno. Porque com o inferno eterno você paga a eternidade e não fica quitado. Na reencarnação você paga, se redime ao final de determinado número de vidas, conforme a dívida que você assumiu. Então a reencarnação não é uma lei que mostra melhor. Pai, me disseram lá em Minas, né? Você não acha que vim para pagar? Onde é que está a misericórdia de Deus? Eu disse, minha filha, o que, é que você prefere? Ou meu filho, o que, é que você prefere? A reencarnação você paga e se livra. Ou você quer o inferno, que você paga sempre e não se livra nunca? É a explicação da reencarnação para o simples de coração. Então nós temos que nos preparar, o Apocalipse é isso, para não cometer essa desgraça. Vejam como o velho Zaru estava certo, quando dizia assim, quem não souber Evangelho e Apocalipse não vai poder governar nem um quintal da sua casa. Porque agora é que isso está sendo explicado à humanidade. A humanidade aprende, ainda leva um tempo para aprender, mas não há de ser nada. Esta é a nossa missão. Governar é ensinar cada um a governar a si mesmo. Esse é o grande trabalho da política de Deus que nós estamos realizando aqui com o Evangelho, o Apocalipse do Cristo, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, que é lei de amor. O padrão é o amor. Padrão para essas explicações. Explicações dadas aos simples de coração.